Eu acho que estou gostando de você. Diz! MeuCDs.com. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe. Invente uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo, mãe. Gosto de ouvir tua voz. Olha, teus olhos são lindos. Se eu ganhasse um abraço, um beijo no rosto, pra mim era tudo, tudo que eu mais queria. Mas como sempre sucesso, ele foi forró oral aí, diz. Queria poder dizer, eu vou padear e toda gracinha. Aonde está você, Valer Wagner Gomes, Rafael Biscoito, que delícia. Queria poder dizer, você. Segura, segura o beijo, vai. Assim, ó. Vamos sair pra algum lugar, quem sabe até dançar pra beira-mar. Eu quero só tomar um chope, dialogar. O que tem que ser certo, tá chorando, macho. Não sei fingir. MeuCDs.com. E aí, vai. Você não sai do meu pensamento. Esperei tanto por esse momento. Meu coração é paciente e lento, mas se cansou e agora quer falar. É só vocês e minha pena, diz, diz. E agora quem está aqui comigo, por favor, não vá embora. Vem! Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você. E agora quem está aqui comigo, por favor. Beijo. Chuva, você sabe se vai dizer sim ou não. Black CDS, paredão no maracujá, canela. Bota o molho, vai. O swing, o balanço, João Filho. Chama Piano Sobral.